deixe afogar na Babilônia. Destrua aquilo que te destrói. Não se deixe afogar na Babilônia. Pra vencer o inimigo, eu peço força pra já, pra me manter erguido. Agradeço ao meu já, os parceiros envolvidos. Reage, sou de Colômbia, que sou comigo. Pra juntar um bom reggae no risco do toca-disco. Pra fazer bonito, não pra vender CD. Mas que Deus dá liberdade pra falar com você. Pra você entender que tamo tudo em família. A marcação da guitarra. Convido os mano e as mina. Pra quem quiser atravessar o mar que tenta afogar, colar com nós. No bote Santo Jeová, onde vento nenhum, água pode afundar. Quem vai atravessar o mar sem se molhar, sem pegar respingo da barba do inimigo. Oh! Olha só que atravessou os caras do rasta que você não acreditou. Oh! Olha só que atravessou os calça larga que você não dá valor. Destrua aquilo que te destrói. Não se deixe afogar na Babilônia. Destrua aquilo que te destrói.